Quem é o Senhor que aos mares põe limites? Que domina os ventos e as ondas faz cessar? Quem é adorado pelo coro angelical? Mas ouve os gemidos de um frágil coração. Quem é o Senhor que ordena e tudo aparece? Quem é o Senhor que é digno de adoração? Em toda a terra, céu e mar, não existe alguém mais digno que Ele. Quem é o Senhor? Intercede por seus filhos, deu sua vida para resgatar os pecadores. Em toda a terra, céu e mar, não existe alguém mais digno que Ele. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? O seu poder abriu o mar vermelho, imprime as suas digitais nos dedos de um bebê. Fez o universo e domina em terra e céu, mas veio ao mundo pra morrer em seu e em meu lugar. Quem é o Senhor que ordena e tudo aparece? Quem é o Senhor que é digno de adoração? Em toda a terra, céu e mar, não existe alguém mais digno que Ele. Quem é o Senhor? Que intercede por seus filhos, deu sua vida para resgatar os pecadores. Em toda a terra, céu e mar, não existe alguém mais digno que Ele. Quem é o Senhor? É Cristo, o nosso Salvador. Quem é o Senhor que criou o mundo? Cristo, meu Jesus. Quem é o Rei das nações e povos? Quem é a rocha da salvação? Cristo, meu Jesus. Quem é a razão pra cantar louvores? Cristo, meu Senhor. Quem é o Senhor? Ordena e tudo aparece. Quem é o Senhor que é digno de adoração? Em toda a terra, céu e mar, não existe alguém mais digno que Ele. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Que intercede por seus filhos, deu sua vida para resgatar os pecadores. Em toda a terra, céu e mar, não existe alguém mais digno que Ele. Quem é o Senhor? É Cristo, o nosso Salvador.